A profecia tá pra se cumprir. Então procura um templo pra tu adorar. A presença é o que me faz feliz. Deus te livre de todo mal que quer te maltratar. Sempre pondo Jesus em primeiro lugar. É eu e Deus contra o mundo e nada mais vai me parar. É tanta glória que Deus vai te apresentar. Esquece o mundo e vem pro culto que agora eu vou te falar. Aceita Cristo agora, vem que tá na hora. Aceita Cristo agora, vem que tá na hora. É Jesus Cristo, oh glória. Aceita Cristo agora, vem que tá na hora. Faz o tá na igreja, minha terapia. Tô lendo a Bíblia, abri em Zacarias. A palavra é santa, só luz irradia. Deus é o sol me dizendo bom dia. Vaso, e se eu pregasse Jeremias? Aqui pra tu, a profecia é certa pra tu aceitar Jesus. Um anjo caiu do céu, cuidado, ele é maligno. E quer te fazer pecar pra tu não ser digno. Mas eu vou te passar sabedoria. Sempre que um problema surge, se pergunte o que que Jesus faria. É o Deus da sabedoria. Vai clarear tua noite e te mostrar o caminho que antes você não via. Vai louvar. Mas o Deus tá te esperando aqui. Por isso eu quero te ver na igreja. Aceita Cristo agora, vem que tá na hora. Aceita Cristo agora, vem que tá na hora. É Jesus Cristo, oh glória. Aceita Cristo agora, vem que tá na hora.